Amados, essa ministração aqui, ela seria uma ministração de umas três pregações, mais ou menos. Eu vou tentar resumir pelo menos duas partes dela, para a gente poder falar aqui. Ela fala do amor contra o pecado. Fala assim comigo: o pecado, ele não é o que me limita de chegar a Deus. O que me limita de chegar a Deus é você não receber, não estar debaixo do amor do Senhor. E o amor, Jesus já te amou, já te recebeu como filho dele, amém? Quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor da vida dele? Amém? Nada pode te separar do amor do Senhor, amém? O pecado, muitas vezes, a gente usa como desculpa para poder não se achegar a Deus. Usamos ele como argumento para não se achegar até Deus. Fala assim comigo: não há desculpa. Fala alto comigo: não há desculpa. O pecado não é desculpa. A gente sabe que o pecado, ele afasta o homem de Deus, né? Mas em Gênesis, o pecado, ele afasta o homem de Deus. Mas na morte e ressurreição de Cristo, nós nos aproximamos de Deus novamente, amém? E em João 14, 3, fala assim: e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, amado, na condição de velho homem, na condição do homem não nascido de novo, o pecado, ele é a morte, o salário do pecado é a morte. Mas, para quem está em Cristo, fala assim comigo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Tudo o que, pastor? Pergunta para mim: tudo o que, pastor? O velho homem se faz nova criatura. Então, as coisas que você fazia de velho homem, você precisa se despojar. Fala comigo: despojar, deixar, abrir mão, amado. Eu sei que muitas vezes o pecado bate a porta do seu coração, bate a porta da sua vida. O desejo pelo pecado, ele bate a sua porta, ele bate a minha também. Ele bate de todo aquele que vive, tem vida, né? Porque todo aquele que está no mundo, porque o mundo jaz o maligno. E o pecado, ele habita no mundo. Então, todos os dias o pecado vai bater a sua porta. Mas você que é nova criatura, você tem o amor do Senhor para combater o pecado. Você tem a santidade do Senhor para combater o pecado, amém? E você não precisa mais ficar debaixo do jugo do pecado, do jugo da escravidão. Quantos amam a Jesus aqui? Levanta a mão. A Bíblia, ela fala, João 14, 21, se puder colocar aqui, João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então levanta a mão aí: quem ama o Senhor? Aleluia, glória a Deus, eu amo o Senhor. Agora, levanta o dedinho do pé, quem guarda os mandamentos, né? Esse é o problema, amado. A gente acha que ama o Senhor. A gente diz que ama o Senhor. Mas o nosso comportamento, o nosso caminhar, o nosso posicionamento diz o contrário. Aquilo que você acha que você é, muitas vezes não é o que você é. Aquilo que você pensa que você é, na verdade não é. A situação da sua vida, muitas vezes, você está numa condição, só que a sua condição é outra. Depois eu vou falar um pouco sobre alguém que achava que estava preparado, achava que estava pronto, mas não estava. Por isso foi necessário ele passar por um processo de quebrantamento e verdadeiramente se converter. Volto o versículo aqui. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Cadê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Esse é o 21. Não, é 21 mesmo, é isso mesmo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e manifestarei nele. Coloca no 22. Disse-lhe Judas Iscariote, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Segue. Jesus respondeu, ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, olha aqui a condição. Guardar, pode deixar o versículo aqui. Guardar a palavra, fala comigo, guardar a palavra. Guardar a palavra. Presta atenção. O que que a Bíblia fala a respeito de guardar a palavra, esconder a palavra? Alguém sabe algum versículo que fala sobre isso? Palmas pro Geraldo! Hã? Ele lembrou da música? Por isso eu escondi. Ele lembrou da música, né? Amados, você guardar a palavra não quer dizer você pegar a palavra e pôr na gaveta. Opa, tá bem guardado, né? Guardei, pastor, a palavra. Pôr no bolso, né? Hoje eu quase que aposentei a minha Bíblia de folha, né? Eu uso muito a Bíblia digital. Uso muito mesmo. Mas hoje você não passa mais, né? É raro você precisar passar, às vezes, com a Bíblia grande. Quem tem uma Bíblia bem grande, levanta uma Bíblia bem grande aí, né? Aí, ó, todo mundo sabe que o camarada é crente, está andando com uma Bíblia desse tamanho, né? Hã? Ah, é sua? Estão contando vantagem com a sua Bíblia aqui, irmão. Crente aqui é você, não é ele não, ó. Ó. É, né? Não a sua Bíblia grande, né? Mas... Não, sem desculpinha, vai. Mas hoje, amado, você mostrar que você nasceu de novo, que você realmente é mudado e transformado, é muito mais do que você carregar uma Bíblia grande. Ah, pastor, eu não tenho Bíblia grande, minha Bíblia é pequena, é desse tamanho aqui, eu guardo no bolso para ninguém ver. Né? Eu só tenho Bíblia no celular, porque o pessoal fica achando que eu estou jogando, eu estou lendo a Bíblia. Né? Esse é o crente agente secreto. Amado, não é a quantidade de Bíblias, a quantidade de programas que você tem bíblico, né? De Bíblia, Bíblia falada, versões na sua, né? No seu celular, no seu tablet, que vai determinar o quanto você vai ficar livre do pecado. É o quanto da palavra de Deus estiver no seu coração. Isso é o que vai te libertar. Isso é o que vai fazer você permanecer livre. Fala comigo, o que vai fazer eu permanecer livre? O que vai fazer Jesus se manter, fala, se manter, faz assim, ó, se manter no meu coração é o quanto da palavra dele eu tiver. Amém? Então, o quanto da palavra, é o que está dizendo ali, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada. É isso que está escrito ou não? O que está querendo dizer, amado? É que a palavra de Deus, mas que palavra, pastor? Que texto? Né? Que parte? Os mandamentos, toda a palavra de Deus, na sua vida, no seu coração. A gente pega tanto no pé, né? Falando, ó, você passa mais tempo no Facebook e tal, né? Já ficou até chato de falar. Mas, meu irmão, olha aqui para mim. Presta atenção. Você está penando com as situações da sua vida de pecado, não sabe por que, que você não consegue acertar, não sabe por que, que você continua caindo na mesma circunstância. Eu vou te dar uma resposta hoje. Você não se enche da palavra de Deus. Você não está cheio da palavra de Deus. A palavra é o que vai te fazer ficar firme. Amém? Quem quer ficar firme aqui? Vai precisar se encher da palavra. Vai precisar meditar de dia e de noite. Se encher da palavra de Deus. Amém? E consequentemente, Jesus, Deus, o Espírito Santo vem habitar. Mas vamos falar o oposto disso. Quando é que o Espírito Santo, quando é que Jesus deixa de habitar na vida de alguém? Quando? Quando o quê? Quando princípios da palavra são quebrados. Princípios da palavra, amado. Quando a verdade de Deus, para você, começa a ser relativa, começa a ser mais ou menos, começa a ser, não é bem assim. Ah, mas se eu conheço fulano e fez tal coisa errada e não aconteceu nada. Amado, não tem pecado que não seja impune, não tem ação que não tenha reação, não tem nada que não tenha consequência, tudo que você semeia você colhe. Você não tem um namoro santo, você vai colher isso no seu casamento. Em um ano você vai estar separando, 2 anos querendo separar, pular fora, você não vai aguentar. Porque não é a condição, né? A condição da sua vida não foi estabelecida de acordo com a palavra. Você quebrou princípios, quebrou regras. Você plantou sementes, você vai colher. Puxa, pastor, mas eu fiz isso e agora? Eu pisei na bola, pastor, e agora? Se arrepende. E agora, hoje, fala assim, hoje, começa a plantar. Novas sementes. Amém? Hoje, amado, hoje é tempo de você plantar novas sementes. Mas pastor, eu fiz errado lá atrás, não sei o quê e tal. O que, que eu faço? Se conserta, se arrepende, busca ajuda. Acerta a sua vida. Mas entra na palavra de Deus. Mas por que isso, amado? Por que, que a gente está nessa pegação de pé em relação a pecado, né? Porque a falta de princípio na palavra, infelizmente, tem tirado o Espírito Santo do nosso meio. A quebra de princípio na palavra tem afastado do nosso meio o nosso bem mais precioso, que é a presença do Espírito Santo, que é Jesus se manifestando no nosso meio, na nossa vida. Amados, eu abro mão de qualquer coisa, mas não abro mão da presença do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo tem se afastado? Porque muitos têm quebrado princípios da palavra. Têm se afastado seu coração de Deus. Nós precisamos entender, amados, é tempo de se consertar, é tempo de se quebrantar. É tempo de acertar a vida, de acertar as coisas, acertar os relacionamentos, acertar, né? É tempo de se acertar, de se consertar diante de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei o que está errado. Faz que nem Davi. Ah, Deus, sonda-me. Vê se tem alguma coisa errada comigo, Senhor. Vê se tem alguma coisa errada, vê se tem algum caminho mau. Não há desculpa para o pecado. Ah, mas a carne é fraca. Fraco é a desculpa. Porque Jesus, amado, Ele já te perdoou, Ele já te deu ferramentas para você se livrar do pecado. Se livrar da prática do pecado. Não tem desculpa. Jesus, Ele te ama. Não adianta você ficar bravo. Não adianta você resistir. Jesus te ama. Não tem força que resista o amor do Senhor. Jesus, Ele te ama. Por isso que Ele não quer você com o pé enfiado no pecado. Ele quer te tirar da lama. Jesus, ele te ama, ele te ama, ele te ama, ele te ama. Olha para a pessoa que fala do lado e fala assim, Jesus te ama. Fala com autoridade, olha nos olhos dele e fala assim, Jesus te ama. Levanta do seu lugar, fala para alguém aí, ó. Levanta, levanta, levanta aí. Fala para quem está atrás aí, ó. Ó, Jesus te ama, fulano. Não, mas olha nos olhos dele, fala assim, Jesus te ama. Jesus te ama. O amor do Senhor, amado, ele perdoa todo pecado, não tem desculpa para você ficar com vergonha. Ah, mas eu, Jesus, eu caí, eu não sei o quê. Amado, você não pode ficar na condição de filho pródigo. Você tem a casa do seu pai, onde você é filho do rei, onde você tem um anel de autoridade, onde você tem condição de permanecer, né, de festejar, de ter vestes novas, de estar com seus irmãos, ciumentos ou não, né? Tem o irmão mais velho, a situação do irmão mais velho, ficar no meio dos seus irmãos, ciumentos ou não, é você, você é filho. Você é filho. E Jesus te ama. E ele vai dizer, quantas vezes for necessário, eu te amo, para você entender que você não precisa ficar no pecado. Quantas vezes você precisa ouvir, eu te amo? De Jesus. Quantas vezes Jesus precisa falar para você, filho, eu te amo. Para você abrir mão de viver uma vida de prática do pecado e ir para ele. Quantas vezes Jesus precisa dizer? Jesus, ele perguntou para Pedro. Numa segunda fase da vida dele. Porque na primeira fase ele achava que ele estava pronto. Depois a gente vai falar sobre isso. Ou vamos lá agora, aí depois eu volto nisso daqui. Pedro, ele achava que ele estava pronto. Se você vem lá em Mateus, né, em capítulo 26, versículo 31, eu vou lendo aqui, diz assim, ó, então Jesus lhe disse, todos vós esta noite escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho e se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo lhe disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Pedro achou que ele estava pronto, achou ou não achou? Ele achou que ele estava, beleza, não, Jesus, se precisar, né, lá em Marcos, esse mesmo trecho em Marcos, capítulo 14, versículo 29, diz assim, disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E Jesus disse, em verdade, vos digo, esta noite, antes que o galo cante três vezes, me negará. Mas ele, coloca aí, é o Marcos 14, 29, é o 30, eu tô. Mas ele... O 30, põe 30. Não, 31. Ah, aí. Mas ele disse com mais veemência ainda, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos. Olha só, que legal. Pedro, além, né? Nesse versículo, desse mesmo trecho, onde Pedro disse que estava pronto, lá em Mateus, ele fala assim, ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei. Aqui ele, a ênfase, ele usa uma veemência, né? E interessante... que aqui fala que da mesma maneira que ele dizia, todos diziam também. Pedro, ele era enfático e dizia, e todos diziam a mesma coisa. Pedro, ele era um líder, e ele influenciava pessoas. Muitos nem percebem que tem essa característica de influência, e infelizmente, acaba levando pessoas para um caminho errado, né? Pedro fugiu. E todos os discípulos, a não ser João, também fugiram. Interessante, né? Como que é essa consequência de alguém que tem... Você exerce, de certo modo, opinião, um certo poder na vida das pessoas que estão à sua volta. As coisas que você fala, as coisas que você diz, né? As suas atitudes. Aqui Pedro, ele fala assim, ó, de forma nenhuma eu vou te negar e não sei o que lá. E todos concordaram com Pedro, nós também não. Você vê depois que Jesus morre, Pedro fala assim, vou pescar. Né? Tipo assim, vou voltar a ser um pescador de homens, mas Jesus já tinha separado ele como pescador. Quer dizer, ele voltou a ser pescador de peixes, né? Mas Jesus já tinha separado ele como pescador de homens. E nesse trecho ele fala assim, vou pescar. Aí os demais todos falam assim, vamos também. Amado, entenda o poder que você tem, o poder da sua palavra. Poder da palavra. Se você confessar, presta atenção, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, será salvo. Amém? Está claro para todo mundo isso? Presta atenção de novo. Se você confessar com o quê? Com o quê? Com a sua boca. E crer no seu coração, será salvo. Então, olha só. Confissão, fala comigo. Confissão, com a boca. Fé, no coração. De novo, confissão, com a boca. Fé, no coração. Se você confessar com a sua boca e ter fé no seu coração, aquilo vai acontecer. A salvação é assim. E não só a salvação, mas muitas coisas acontecem na sua vida porque você fala com a sua boca e crê no seu coração. E isso se estabelece. Você fala com a sua boca e você crê no seu coração. Mas eu vou cair. Falou com a sua boca, crê no seu coração. Mas eu não vou aguentar. Falou com a sua boca, crê no seu coração. Mas eu sou um derrotado. Falou com a sua boca, crê no seu coração. A mesma força, o mesmo poder que Deus te dá para você ser salvo, Satanás te induz, né? A sua falta de maturidade te induz. A sua falta de viver na palavra, o que tem sido ensinado aqui para você, hoje, e não é hoje só, né? Bastante tempo. A falta de você entender que você precisa andar na palavra faz você amaldiçoar o seu dia de amanhã, o seu caminho, a sua salvação, tirar a salvação da sua frente. Sabe por quê? Porque você abre a sua boca para falar mentira de Satanás. Eu tenho uma fraqueza para a área sexual mesmo. Eu não dou conta com pornografia mesmo. Eu não consigo ver uma mulher assim, assado. Para mim um homem tal, não sei o quê. Você está falando com a sua boca, minha filha e meu filho, e está crendo no seu coração. Aquilo que você diz é o que você é. É claro, né, que isso é algo, amado, que você precisa aprender, você precisa afirmar o seu coração na palavra e precisa colocar, encher a sua boca da palavra. Isso é necessário. E é necessário que você esteja pronto, né? E você pode dizer, não, pastor, mas eu estou pronto e tal. Pedro achava que ele estava aqui, mesma coisa, né? Ele estava indo para o buraco e levando outras pessoas para o buraco também. Indo junto com ele. Esse mesmo trecho em Lucas 22, eu vou ler aqui, 22, 31. Diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando, põe aí, Eugênio, Lucas 22, 31 e 32, põe no 32. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu... Quando o quê? Quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou firma os teus irmãos. Quanto tempo Jesus andou com Pedro? Quanto tempo? Pelo menos, 3 anos ali, né? Onde Pedro foi chamado por Jesus, e ali ele começou a andar com ele, certo? Pedro viu milagre? Viu ou não viu? Pedro viu morto ressuscitar? Viu? Paralítico andar? Viu ou não viu? Cego ver? Ele viu? Viu ou não viu? Ele viu multiplicação de pães e de peixes? Quantas vezes? Pedro viu Jesus andando sobre o mar? E o que mais? Ele mesmo andou. Ai, gente, que maravilha. Muitas vezes, nós, né, precisamos, ou dizemos que precisamos, estabelecer um ponto de fé, vamos dizer assim, né? Tem gente, o mundo fala assim, né? Muita gente estabelece a fé num ponto. Ah, se eu ver tal coisa, eu vou crer, né? Jesus, ele viu muita coisa. Jesus não, Pedro viu muita coisa, sim ou não? Andou com Jesus 3 anos. E Jesus olhou para ele, quando ele falou, ah, Jesus, se for necessário eu morrer, eu morro. Jesus olhou para ele e falou assim, filho, quando você se converter, dá uma força para os seus irmãos. Pedro achava que ele estava pronto, que ele era convertido, amado. Pedro não era convertido, Pedro era convencido. Você acha que tem diferença? Ah, eu sei que é na igreja que eu tenho que ir sábado à noite. Eu sei que eu não posso faltar culto nenhum. Ah, mas eu sei que o melhor realmente é arrepender do pecado e andar no caminho de Deus. É, eu sei. Eu sei que preciso orar. Eu sei. Ah, eu sei que eu preciso ler a Bíblia. Você sabe de tudo isso, meu irmão. Mas quando disso você faz? Por amor a Jesus. Saber é uma coisa, fazer é outra, totalmente distante, diferente. E eu quero te dizer que é fazer que vai mudar a sua vida. E não é saber. Se você pode, né, falar língua de homens e de anjos, né? Paulo fala sobre um caminho mais excelente, o amor. O amor. O amor, meu irmão, ele faz você entender o evangelho de Deus, olhar para uma pessoa que está em pecado e amar ele a ponto de não deixar ele naquela condição. Você vai cuidar dele. O amor faz isso. A indiferença faz você olhar para a vida de alguém que está numa situação de pecado e passar um pano. Fala assim comigo, Deus não passa pano. Fala forte, Deus não passa um pano. Ele passa o sangue. Deus, ele não passa um paninho, mano. Ah, não, um paninho. Não, ele cobre. Ele não encobre, ele cobre de perdão, ele cobre de amor, ele cobre de salvação. Ele é o juiz que ele vai rogar diante do Pai por você. Mas para aqueles que estão nele. No dia do julgamento, Deus vai chegar diante de você e vai falar assim, ah, não, mas fulano fez tal coisa. Não, não, Pai, mas ele se arrependeu. Olha o meu sangue ali. Naquele dia, né? Você vai estar diante do juízo, amado. Cada situação da sua vida vai precisar, vai passar ali pela peneira. Deus vai falar assim, ó, fulano, dia tal, hora tal, né? Você estava lá na igreja, o pastor Alencar estava pregando, mas tua cabeça estava tão longe. Estava pensando no pecado que você ia cometer logo depois, hein? Mas Jesus vai falar para você. Vai falar diante de Deus, não, não, mas ele se arrependeu e não foi onde ele estava programando ir. Mas ele se arrependeu e deixou o caminho mau. Não, mas ele se quebrantou e voltou para mim. Olha aqui meu sangue. É a marca do sangue de Jesus que você precisa apresentar, amado. Não é o teu tênis novo, não é a tua camiseta nova, não é. Não é a tua tatuagem nova. É a marca do sangue de Jesus que você precisa apresentar. E a única forma disso acontecer é você não ser convencido do Evangelho, mas ser convertido do Evangelho. Andar num caminho de santidade, andar num caminho de verdade, andar num caminho de Deus. Pedro, ele era convencido, não era convertido. Mesmo tendo andado 3 anos com Jesus, vendo todos os milagres, tudo aquilo que a gente falou, até parece um absurdo. Pedro se achava convertido, mas Jesus, ele sabia, conhecia o coração de Pedro. E precisou olhar nos olhos de Pedro e falar 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus falou para Pedro? 3. Quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes Jesus precisa falar para você que Ele te ama? Ele vai falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você não precisa ficar nessa condição, eu te amo. E Jesus perguntando ali para Pedro: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E ele perguntou de novo. E o que que ele falou? Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, sim, eu te amo. A última vez. E depois o que que Jesus falou? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e exerça amor sobre ele. Não deixa ele ir para o inferno. Não deixa ele se afundar. Não deixa ele ir para um caminho de perdição. Foi isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, cuida dos seus irmãos, apascenta as ovelhas. Se você me ama de verdade, vai você para o céu e leva o maior número de pessoas que você puder. Quantas pessoas você vai poder dizer para Jesus: Senhor, essa pessoa eu edifiquei em Cristo, edifiquei em Ti, eu ensinei a Sua palavra, assim como eu aprendi a Sua palavra, ensinei para ele, do jeito que eu estava vivendo, e ele foi salvo. Olha, ele está aqui. Claro que muitas vezes não vai ser só você, né? É um conjunto de coisas que vai construir a fé cristã na vida de alguém. Mas, amados, os passos de quantas pessoas você tem ajudado a se manter no caminho? No caminho de Cristo, né? Jesus é o caminho, né? Os passos de quantas pessoas você tem levado a se manter em Cristo? Quando Jesus fala: Pedro, tu me ama? Ele já, né? Sim, eu te amo. Aí, beleza, Pedro, eu sei que tu me ama mesmo, eu só estava querendo fazer uma pegadinha com você, eu estava querendo conferir só. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: ó, então se você me ama mesmo, mostra que você me ama, exercendo amor na vida das pessoas. Você não sabe como é que está a vida da pessoa que está aí do seu lado, que está atrás de você. É que do seu lado é sempre próprio que você olha para ela, né? O pastor fala assim: ah, cutuca seu irmão, fala assim para ele, né? Então, mas não necessariamente do seu lado, mas você não sabe como que está a vida. Talvez está aqui, amado, mas está com o coração longe, longe de Deus. Está com a vida arrebentada, está com uma situação que não consegue, né? Olha para si e fala assim: eu não consigo me livrar disso. E essa pessoa precisando da sua ajuda para se firmar em Deus, se firmar no Evangelho. Alguém para poder orar com essa pessoa. E, amado, às vezes está aqui. Ou deveria estar aqui na cadeira que está vazia, né? A pessoa que você deveria estar orando por ela, né? Quantas pessoas... Eu estou sentindo falta de muitos jovens, né? Não sei se é por causa das férias escolares, né? Estão achando que isso aqui é uma escola. Aí eu falo: não, estou de férias escolares. Aí não vem na igreja também, né? Mas o que eu quero dizer, meu irmão, é que não há desculpa para você permanecer fora do caminho de Deus. A partir do momento que você conheceu a Deus, não tem desculpa, não tem pecado que Ele não possa perdoar, não tem situação que Ele não possa te auxiliar e te fazer não cair de novo. Ah, pastor, mas eu sei, eu vou cair de novo. Não tem situação que Deus não possa te livrar. Meu irmão, se você... Muitos se enganam, acham, sabe, se iludem que área sexual se resolve no casamento. Meu filho, minha filha, se você não resolver as questões sexuais na sua vida, agora, enquanto solteiro, não vai ser casamento que vai te resolver isso. Não vai ser. Você vai levar um problema daqui para lá. E vai sofrer coisas piores lá. Porque você semeou uma sementinha pequenininha aqui. Mas pastor, o que eu faço, pastor? Busca ajuda. Claro, hoje a gente não vai tratar e falar especificamente sobre isso. Mas você tem dificuldade? Sabe qual que é o problema? A gente tem dificuldade e a gente acha que é super-herói. Que consegue... consertar, arrumar todas as coisas, né? Uma visão de laser lá vai soldar lá a situação lá, vou sair voando dessa situação e vou me livrar. A gente acha isso, que a gente é super-herói, amado. Não tem super-herói contra o pecado. Acho que o Neto ministrou isso uma vez, né? Não tem super-herói, não tem super-homem. Tem, né, Mulher Maravilha? Não tem essa. É culpa da Marvel você pensar dessa forma. Entenda que você precisa de ajuda e precisa procurar ajuda, mas não pode ficar colocando, né, a Bíblia debaixo do braço, uma máscara de crente, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, semana abençoada. Ou você se conserta diante de Deus, ou você fica... E quem se consertar vai. É simples assim. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer exercer amor sobre a sua vida. Ele te ama e não quer ver você com o pé na lama. Não quer ver você comendo bolota de porco. Não tem desculpa, meu irmão. Não há desculpa. Jesus, Ele perdoou todos os pecados. Presta atenção. Em João, abre aí comigo, 1 João, capítulo 2, 1 João, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Ó, a mesma coisa que estava lá, né? Aquele que diz que eu conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve, o quê? Andar como ele andou. Se você guardar o mandamento, amado, essa é a condição. Se você guardar o mandamento, se você permanecer na palavra, se você não permanece na palavra, não guarda o mandamento e diz que está nele, você é um mentiroso. Você está perdendo o seu tempo. Ah, então eu vou para o mundo, pastor, já que eu estou perdendo meu tempo. Ué, amado. Nós estamos aqui para te ajudar. Mas se é essa a sua escolha, a gente não vai conseguir te segurar. Ah, mas aí é que vocês não estão exercendo amor sobre minha vida. Estão querendo que eu vou para o mundo mesmo. Não, a gente está querendo que você se salve. A gente não quer que você fique nessa vida dupla. Isso aí não dá. Isso não dá. Não dá porque o Espírito Santo de Deus, ele é mais precioso do que você na nossa vida. Se for para perder você e o Espírito Santo, meu irmão, se você quiser se arrepender, arrepender no seu coração, quiser ajuda, a gente vai te ajudar a andar no caminho que nós temos andado. Caminho que nós temos trilhado. Mas se você não quer saber de Deus, o que, que a gente pode fazer por você? Nada. Eu posso te dar, nada que eu possa te dar, amado, vai suprir a sua necessidade. Ou que alguém possa te dar. Nada. A única coisa que você precisa mesmo na sua vida é de salvação. E para você ter salvação, você precisa estar longe do pecado. E precisa acabar com as suas desculpas de não consigo, de não dá, de já tentei, não posso, que na verdade tudo isso é um não quero. Grande maioria das vezes é um não quero. Jesus, ele vai olhar nos seus olhos, hoje de novo, e dizer, quantas vezes for necessária que ele te ama, para você entender que o pecado não é uma desculpa para você ficar longe dele. Feche seus olhos agora.